A Escola e o Meio, um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Saudamos os ouvintes da Rádio Boa Nova. O Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital está a postos para mais um programa A Escola e o Meio. Ao longo do programa, como é hábito, ouvimos a boa música sugerida pelo Tiago Brito e pelo Martim Sousa. Hoje temos em estúdio a coordenadora dos clubes e projetos do nosso agrupamento, a professora Sandra Magalhães. Em primeiro lugar, Sandra, bem-haja por teres vindo até nós para esta entrevista. Eu agradeço a oportunidade que nos foi dada de partilharmos os clubes que temos este ano no nosso agrupamento. Então vamos começar. Quais são os clubes, em primeiro lugar, acho que é isso que é importante divulgar, quais são os clubes que existem no nosso agrupamento este ano letivo? O Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital disponibiliza aos alunos um leque muito variado de atividades de enriquecimento curricular de clubes, de âmbito artístico, desportivo, cultural, científico e ambiental. Por exemplo, no âmbito do desporto escolar temos várias modalidades, como natação, futsal, o badminton, ténis de mesa, basquetebol, triatlo, entre outras. Para os alunos que preferem artes, temos também o origami, o clube de jogos e artes, o clube de música. De vertente mais científica, temos o clube Ciência Viva, a oficina da aquariofilia, o ecoescolas, com uma vertente também mais ambiental, e de certa forma também o pesca para a educação para a saúde. O clube de jogos matemático, o clube de xadrez, o clube europeu. Para os alunos que gostam de informática, também o clube de robótica, o clube de multimédia. E depois o clube Mega 5, que trabalha no jornal escolar, e o clube de rádio, que permite também que estejamos hoje aqui. São clubes que se encontram divididos por vários dias da semana, em várias horas, para também dar a possibilidade aos alunos de frequentarem o maior número possível e contribuir para aquilo que nós todos queremos, que é assegurar a formação global dos jovens, promovendo a descoberta e o desenvolvimento dos seus interesses, saberes e potencialidades, que no fundo é a missão do nosso agrupamento. Muito bem, de alguma forma já o disseste, os clubes desempenham um papel, os clubes e os projetos desempenham um papel muito importante numa escola. Sim, sim, claro. Os clubes, de certa forma, fazem a escola mais dinâmica, mostram que ela está em constante atividade, permitem uma abertura também com a comunidade. No fundo, eles também trabalham para a comunidade e querem a comunidade também consigo. Vêm complementar a educação formal. São lugares que se pretendem prazerosos, que valorizam as emoções, as motivações, os interesses dos alunos. No fundo, estes clubes foram pensados de e para os alunos, sem os quais eles não faziam sentido. Ainda também a realçar que muitos clubes fazem parcerias com instituições científicas e com também ensino superior, como é o caso do Ciência Viva e outros, fazem com que a escola também pertença à rede de clubes, clube europeu, o clube de Ciência Viva. No fundo, conforme eu estava a dizer, tornam a escola mais motivadora, mais dinâmica, mais ativa. E até para os alunos também perceberem que o conhecimento não se faz só na sala de aula. Sim, sim. Esse é um aspecto que nós também podemos realçar. Eu acho que os clubes acabam por ajudar também a desenvolver muitas competências que de certa forma, nós agora no século XXI, não é? Estamos sempre confrontados com conhecimento a diferentes níveis, científico, tecnológico, e pretendemos que, não é? Os alunos têm que ter as competências desenvolvidas a vários níveis e os clubes vêm ajudar muito nesse sentido. Então já estamos a falar daquela que, ou a responder àquela que seria a minha próxima questão, que é... No início do ano, normalmente os diretores de turma apelam aos alunos para se inscreverem nos clubes. Que razões é que nós lhe podemos apontar, para além destas que já foram enunciadas, que razões devem levar os alunos a inscrever-se num qualquer clube? Pronto, a primeira passa mesmo por aí, por aquela que eu estava a resumir. Nós temos numa sociedade onde o conhecimento científico e tecnológico se desenvolvem a um ritmo de tal forma intenso que somos confrontados diariamente com conhecimento, com crescimento exponencial de informação. E é importante que os alunos, no fundo, para conseguirem enfrentar esta sociedade e estas alterações todas, estes todos desafios, estejam, pronto, tenham as competências desenvolvidas a diferentes níveis. Os clubes vêm, conforme eu já disse, complementar a educação formal e ajudar também a desenvolver determinados tipos de competências, como o pensamento crítico, o pensamento criativo, a resolução de problemas. Se os alunos também estão nos clubes porque gostam daquela área, eles à partida também estão muito mais motivados e essa motivação também vai de certa forma transparecer para as outras disciplinas e também pelo gosto e pela motivação que eles têm pela escola. Depois, também, se nós formos a ver este ano e atualmente, depois de uma pós-pandemia, é muito importante também a parte social. E os clubes, porque os alunos estiveram muito presos às redes sociais, às tecnologias, e muito privados também de estar com os colegas. Nos clubes também podemos, de certa forma, restabelecer essas relações, porque eles são espaços de convívio, espaços de em que eles podem se relacionar com os colegas, participar em projetos comuns. E estas partes social também são muito trabalhadas nos clubes. E são fundamentais também? Sim, sim. Muito mais nos tempos que correm. E nestas idades da adolescência. Muito bem. Depois posso só acrescentar também que muitas vezes os alunos têm tempos livres na escola, não é? E é uma forma diferente deles ocuparem os seus tempos fazendo projetos e estar envolvidos em atividades que lhes podem ser muito gratificantes para o desenvolvimento global deles. Sem dúvida, onde provavelmente alguns deles até vão descobrir vocações. Muito, sim, sim. Uhum. Muitos deles, eu já tenho a experiência de, já estive em dois clubes na escola, neste e no do Clube Europeu, e reparei que muitos dos alunos confirmam isso que estiveste a dizer, que desenvolvem-se competências que não é possível muitas vezes na sala de aula e que no âmbito dos clubes Sim. Capacidade de argumentação, a capacidade de falar para um público, como por exemplo nós fazemos aqui no Clube de Rádio ou também no Clube Europeu ou em outros. Além disso, é curioso que agora já o certificado e o diploma de 12º ano já contempla um espaço para a participação em outras atividades, não é? O que quer dizer que o Ministério da Educação está-lhe a dar um redobrado valor, não é? Sim, sim, é verdade. E cada vez mais, conforme eu estava a referir, é importante que eles tenham outras vivências, que eles participem em outros tipos de projetos. E nós aqui nos clubes também faremos isso, que também é uma forma, claro que não é por causa de um diploma que os alunos se calhar vão só frequentar, mas nós também passamos esse diploma, esse certificado de participação no final do clube aos alunos que estejam a participar. Faz todo sentido, porque claro. No fundo também faz parte do percurso do aluno, do percurso escolar claro, do aluno. Sim. Muito bem, não sei se ficou alguma coisa por dizer, queira acrescentar. Pronto. Apelar se calhar aos alunos para se inscreverem. Sim. E aos encarregados de educação que percebam que esta pode ser uma mais-valia. Nunca é tempo perdido, porque não, às vezes alguns alunos, mesmo aqueles alunos de topo que gostam de trabalhar para uma média elevada, sobretudo no secundário, muitas vezes temem que estes clubes pode ser uma perda de tempo. Ficam sem tempo para estudar. Não é isso. Não, eles ganham muito mais do que perdem. Sim, sim. Pelo contrário. É claro que, conforme eu dizia, nós nas aulas também desenvolvemos os conhecimentos, as capacidades, as atitudes e valores, mas se calhar os clubes vão dar mais uma vertente, mais ênfase à parte das capacidades e das atitudes e valores, que se nós formos a ver são aspectos que são fundamentais na atualidade. De resto, aquilo que estávamos a dizer é o que nós... Os clubes desempenham um papel muito importante na aprendizagem e no crescimento global, conforme estávamos a dizer. São uma forma de promover valores culturais, cívicos, a educação para a saúde, a educação física, a educação artística, ambiental. E aquilo que eu posso dizer mais é que consultem a lista de clubes que existe no agrupamento. Ela já está a ser publicada no Facebook, também já foi divulgada à Desporto Escolar. Os professores e diretores de turma também estão a comunicar aos alunos, tentarem ver um clube que lhes agrada, não é? Que a área seja motivadora para o aluno, inscrever-se e se precisarem de ajuda, os professores também estão disponíveis para ajudar, se bem que em cada clube tem um mail e podem enviar um mail para o clube a dar a intenção da vontade de participar. E depois acho que todos vão adorar a experiência de participar no clube. Muito conforme bem, dissemos, também temos o certificado que depois atribuímos. Sim, que de certo vai ser bastante enriquecedor no percurso destes jovens. Muito bem, Sandra, ao longo do ano eu espero entrevistar aqui vários coordenadores de clubes, sim, até para falarem especificamente das atividades que desenvolvem e do teor, porque às vezes os alunos interrogam-nos o que é que se faz nesse clube, não é? Quais são as atividades preponderantes? Faremos aqui esse trabalho também de divulgação e estaremos aqui sempre disponíveis para divulgar, quer no que diz respeito à coordenação dos clubes, quer a qualquer clube ou projeto em particular. Muito obrigada pela colaboração. Muito obrigada também. Obrigada. Boa tarde. 100.2 Fique bem, fique com a Boa Nova. Como sugestão de música esta semana? Tenho em tempo de latadas e de queima das fitas de Coimbra. Hoje vamos ouvir a balada de despedida do 5º ano jurídico. E depois temos também Boa Memória de Capitão Fausto. Levo comigo pra vida. no momento da partida. Segredos desta cidade levo comigo para a vida. 100.2 Oliveira do Hospital. Vamos agora à política, Maria. É verdade, a política no nosso país está ao rubro. O Parlamento Português, no passado dia 27 de outubro, rejeitou a proposta de orçamento para 2022 apresentada pelo Governo. Com isso, o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa deve então dissolver a Assembleia da República e antecipar as eleições legislativas que, à partida, aconteceriam no fim de 2022 e agora será mais no início de 2022, ainda não se sabe ao certo quando. O orçamento teve 108 votos a favor, do PS, outros 117 contra, das restantes forças políticas, e abstenção 5, que foram o PAN e as deputadas não inscritas. Ainda não tinha ido para a votação o orçamento e o Presidente da República já tinha dito que se este fosse chumbado, ele procederia com a dissolução do Parlamento. É importante relembrar que o chumbo de um Orçamento de Estado não exige necessariamente a dissolução do Parlamento. Foi apenas uma opção do nosso Presidente da República, do Marcelo, porque ele podia simplesmente pedir outra proposta orçamental. O Primeiro-Ministro, o António Costa, também já avisou que não se vai despedir e ele até diz estar de consciência tranquila perante o trabalho que fez até agora. Agora, a Assembleia da República, até às novas eleições, vai ficar a funcionar normalmente, apenas são interrompidos os trabalhos legislativos e passará o Governo a governar por duodécimos. Isto é, aquele que é o orçamento para um ano inteiro vai ser dividido pelos 12 meses e cada mês tem uma quantidade restrita. Isto, por um lado, pode impedir os investimentos a longo prazo, mas por outro até pode ter algumas vantagens, assim, porque o país não exagera nos gastos ou faz uma gestão mais regrada do capital. Há muitas perguntas que uma pessoa pode fazer relativamente ao chumbo do Orçamento de Estado. Porquê a posição do PCP e do Bloco de Esquerda, sendo estes os aliados do PS, porquê é que eles foram votar contra? Porquê é que o Presidente da República avançou logo com a dissolução do Parlamento, ou irá avançar brevemente, e não pediu outra proposta? Não será esta, se calhar, uma tentativa de fazer ascender a direita ao poder ou trazer uma nova força e ideário político ao Parlamento? Depois, por outro lado, numa altura em que a crise pandémica aumenta, Portugal já registra um quadro político, um quadro social e económico instável, trazer uma crise política será a altura certa para isso? E dever-se-ia ou não o primeiro-ministro demitir-se? Portanto, isto são tudo perguntas para as quais ainda não há resposta e, portanto, nós temos de esperar para ver o que irá acontecer. Mas o que é facto é que nós ainda não se consegue perceber o porquê da esquerda de se ter posicionado assim, porque se o PS não ganhar as próximas legislativas, eles também não terão o pelouro, sobretudo o Bloco de Esquerda e o PCP, não terão a importância, que também já não era muita, mas não a terão no novo governo. Por outro lado, a direita e os partidos de direita também estão em crise, portanto, também não será a altura certa para fazer eleições legislativas, sendo que se registram crises internas nos próprios partidos. Por isso, avizinha-se uma grande crise política para Portugal e isto vai trazer muitas consequências. Preocupa-te esta situação de crise política? Estudas em história que as crises políticas não ajudam ao desenvolvimento dos países e são um problema acrescido. Preocupa-te, tu que estás à beira de entrar para o ensino superior, tu ainda uma jovem, parece-te que é um cenário preocupante ou achas que isto se resolve e as eleições, como alguns analistas dizem, até vão clarificar a situação política que neste momento temos em Portugal, se de facto os portugueses vão querer um governo de direita ou se preferem um governo de esquerda? Parece-te que as coisas podem ser clarificadas em janeiro? Por um lado, acho que sim, que é um ponto positivo estarem a basear-se novamente no povo para pedir-nos a opinião e o que é que nós afinal queremos. Se queremos continuar com um governo de esquerda que está a ficar desgastado, nomeadamente PS, não é? Que está a ficar desgastado porque já está lá há vários anos, ou se queremos mudar a nossa, quem nos governa. Eu acho que isso é um ponto positivo. Por outro lado, uma crise política nunca traz estabilidade ao país e, portanto, acaba por trazer consequências também. Sobretudo, volto a dizer, numa altura em que Portugal não está bem ao nível económico, ao nível social e lá está, ao nível político. Portanto, eu acho que o chumbo do Orçamento de Estado não é um grande dilema e vão ser coisas que se vão resolver com o tempo, mas enquanto o país estiver assim à beira da crise e na crise política, não vai ser fácil, mas pronto. Muito bem, agora, dar a voz ao povo significa que esperemos que o povo se venha de facto a manifestar e que a abstenção não ronde os 40% ou 50% como nas últimas eleições, não é, Maria? Claro, claro. Aliás, nós temos o dever e o direito de votar e muita gente votou para nós hoje termos esse poder. E se nos estão a devolver outra vez essa confiança, não é? Porque lá está, já John Locke defendia que a democracia tem de se basear num contrato entre governados e governantes. E nós, neste momento, não estamos contentes com os governantes e, portanto, nós governados temos de votar, temos de manifestar a nossa opinião e fazer algo para que se mude este panorama político. Porque o grande perigo é que, se há uma elevada abstenção, a maior grande parte do povo português não se revê nem nos políticos nem nas políticas que eles tomam. A verdade é que também não fizeram aquilo que deviam, que é votar. Não é? Nenhum cidadão depois pode dizer que não está contente com o rumo seguido para o país pela força política A ou pela força política B, se esse cidadão nem se dignou a ir votar, que é, como tu dizes e bem, um direito e um dever cívico e que levou muito tempo a ser conquistado pelo povo. Esperemos que sim, que as próximas eleições sejam um ato cívico muito importante no nosso país, provavelmente em janeiro, e que todos os cidadãos cumpram esse mesmo direito e esse dever, que é votar. Rádio Boa Nova. E ficamos agora com uma estreia, com o Mateus Lopes Varão, que doravante terá a rubrica Jogos Eletrónicos. E hoje, Mateus, a estreia é com o jogo Pac-Man. Pac-Man é um jogo eletrónico criado por Toru Iwatani para a empresa Namco, sendo distribuído para o mercado americano pela Midway Games. Inicialmente produzido para arcade, no início da década de 1980, o Pac-Man tornou-se um dos jogos mais jogados e populares do momento, com versões modernas para diversas plataformas. A mecânica do jogo é simples. O jogador é uma cabeça redonda com uma boca que se abre e fecha, posicionado num labirinto simples e repleto de pontinhos e quatro fantasmas, Blinky, Pinky, Inky e Clyde, que o perseguem. O objetivo é comer todos os pontinhos sem ser alcançado pelos fantasmas em ritmo progressivo de dificuldade. O jogo foi lançado em 22 de maio de 1980. A ideia do desenho original ocorreu durante um jantar com amigos e deve-se a uma pizza sem uma fatia que fazia lembrar uma boca aberta. O Pac-Man é assim o resultado de uma inspiração em Pacu, uma personagem popular no Japão conhecido pelo seu apetite. Este jogo está disponível através de download da aplicação para PC e smartphones. O Google também criou uma versão customizada em que o objetivo do jogo se mantém, mas com um labirinto diferente. O Pac-Man é um jogo muito divertido, apreciado por pessoas de todas as idades. Muito bem, Mateus, eu creio que este é um assunto que interessa a muitos jovens da tua idade e um pouco mais velhos e, portanto, acho que é um tema muito pertinente que volta aqui ao estúdio. Rádio Boa Nova. Espetacular. Vamos agora ao cinema com o Eduardo Adro. A minha sugestão para esta semana é O Último Duelo, realizado por Ridley Scott. É do género de drama e tem duração de 152 minutos. Ambientado em França, no ano 1386, O Último Duelo recria um evento verídico entre o cavaleiro Jean de Carrouges e o escudeiro Jacques Legris, quando Legris é acusado de ter violado Marguerite, mulher de Carrouges. Carlos VI, rei de França, concorda que a melhor forma de resolver a questão é organizar um duelo até à morte, entre os dois. Para Carrouges não é apenas a sua honra que está em causa, pois Marguerite, depois de julgada e humilhada por todos, arrisca-se a ser queimada viva por aqueles que duvidam da sua palavra. Este drama histórico, realizado por Ridley Scott, realizador de Blade Runner, Perigo Iminente, Thelma e Louise, Gladiador, Perdido em Marte e Alien Covenant, segundo um guião de Ben Affleck, Matt Damon e Nicole. O filme tem por base a obra The Last Duel, A True Story of Trivial by Combat in Medieval France, escrita por Eric Jaeger, que por sua vez recorre a dados históricos para narrar os acontecimentos. Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer, Ben Affleck, Harriet Walter e Alex Lauder engarram as personagens. Então, depois da visualização do filme, há alguns aspectos que ficam aquém do esperado, não é? De um realizador que fez um filme histórico como é o Gladiador. Eu confesso que fui um bocadinho numa boa esperança em que fosse um gladiador da época medieval, mas não foi. Foi um filme com outras intenções, que foi evidenciar como a mulher era maltratada na época medieval. Os poucos direitos que tinha, que na realidade eram nenhuns. O estupro foi um tema bastante abordado e bastante frisado neste filme. Só que o que realmente pecou no filme foi as três visões do filme são muito parecidas e cada visão demora mais ou menos 3 quartos de hora a uma meia hora, e realmente a ação só acontece nos 15 minutos finais do filme. E se as ações e se as visualizações de cada cena fossem um bocadinho diferente, não mostrassem tanto do mesmo, principalmente nas partes finais, eu acho que o filme ficaria um bocadinho mais interessante. Mas de resto é um bom filme para apresentar numa boa aula de história, e sim, fica a recomendação, não o melhor, mas um bom filme. Muito bem, então temos que ir ao cinema para ver esse filme. Rádio Boa Nova 100.2 FM. Ficamos agora com álbuns de rock com o Martim Sousa. Boa tarde, esta semana venho falar do álbum The Doors, que é o álbum de estreia da banda de rock americana The Doors. Foi lançado a 4 de janeiro de 1967. O álbum contém o single de grande sucesso Light My Fire e a longa música The End, com excertos influenciados pelo complexo de Édipo. O álbum foi essencial para o progresso do rock psicadélico e foi aclamado pela crítica. Em 2012, ele foi colocado em 42º lugar na lista dos 500 melhores álbuns de sempre da revista Rolling Stone. Aparecem muitas listas de melhores álbuns de todos os tempos. Algumas das músicas incluídas neste álbum, como Light My Fire, Alabama Song, Whiskey Bar, Break On Through to the Other Side e The End, são sucessos que foram imortalizados pela banda. Este álbum está na lista dos 200 álbuns definitivos no Rock and Roll Hall of Fame. O disco já vendeu mais de 10 milhões de cópias só nos Estados Unidos. Os artistas que participaram neste álbum foram Jim Morrison nos vocais, Robbie Krieger na guitarra, Ray Manzarek no teclado baixo e John Densmore na bateria. Depois temos Larry Natchell no baixo. Larry Natchell não é considerado um membro da banda, mesmo tendo gravado a maior parte das músicas dos Doors no baixo. A gravação ocorreu de 19 a 24 de agosto de 1966. Os estúdios que foram utilizados para a gravação deste álbum foram Sunset Sound Recorders, em Hollywood, na Califórnia. Os géneros neste álbum é rock psicadélico, acid rock, e a duração do álbum é de 44 minutos e 48 segundos. As faixas que estão neste álbum, no lado A, são, em primeiro, Break On Through to the Other Side, com duração de 2 minutos e 29. A minha pontuação para esta música é 9 em 10. Soul Kitchen, com 3 minutos e 35 segundos, a minha pontuação é de 8,6 em 10. The Crystal Ship, que é a música que eu menos gosto no álbum, não é uma má música, mas tem, dá-lhe 6,4 em 10. 20th Century Fox, 7,7 em 10. Alabama Song, Whiskey Bar, 9,3 em 10. Light My Fire, 9 em 10. No lado B, Backdoor Man, 7 em 10. I Looked At You, 7,4 em 10. End of the Night, 7,9 em 10. Take It As It Comes, 8 em 10. E The End, 8,7 em 10. No geral, dou 8,8 em 10 a este álbum. É um excelente álbum que eu recomendo a toda a gente, independentemente da sua idade. Na minha opinião, The Doors são uma das melhores bandas de todos os tempos, para quem gosta de músicas com excelentes letras. Jim Morrison era um verdadeiro poeta. Robbie Krieger, com sua guitarra Epiphone SG Standard 61 e a sua forma única de tocar guitarra no modo fingerstyle, é uma forma excelente. John Densmore, com a sua forma única de tocar bateria para músicas de rock com um estilo mais descontraído,

is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Shine and set the night on fire. FM Boa Nova. Depois desta exaustiva análise e brilhante análise do Martim, passamos para a cultura pop com o João Mário Ferreira. Hoje trago-vos um clássico da cultura pop, que é Cowboy Bebop, uma aclamada série japonesa dos anos 90 de género Space Western. Lançada no dia 3 de abril de 1998 pela TV Tóquio, produzido e dirigido por Shinichiro Watanabe, a série passa-se no ano de 2071, onde mostra-se o sistema solar, que foi afetado por um acidente que tornou a Terra inabitável. Os humanos precisaram ocupar novos planetas graças à facilidade de viagem pelo espaço e a criminalidade chegou a um nível alarmante. Para evitar isso, o governo voltou à regra de Velho Oeste americano, oferecendo um valor pela cabeça de criminosos para que os caçadores de recompensa os tentem capturar. Cowboy Bebop tem 5 personagens principais unidos por um destino pouco favorável. O protagonista, Spike Spiegel, com um passado misterioso que é contado aos poucos na série. O ex-polícia, Jet Black, que ainda sofre os males de ter abandonado a instituição. A trambiqueira profissional, Faye Valentine, que tenta lembrar a sua juventude. A hacker, Edward, que quer fugir do abandono. E Ayn, o cãozinho da tripulação. Esses 5 desajustados passam a conviver como uma família informal, unidos basicamente pela convivência e fome. A premissa da série é muito simples e boa parte dos seus episódios se encerram neles mesmos. Geralmente vemos esses 5 protagonistas a passar fome ou ir atrás de alguma recompensa, colocando eles em histórias bem complicadas que acabam normalmente com lutas entre naves. Às vezes dá tudo certo, outra vez dá tudo errado e no final acabam por não ter dinheiro nem para comprar massa instantânea. O bebop no título é o nome dado a um estilo de jazz, com um ritmo conhecido principalmente pela sua velocidade e improviso, que tem tudo a ver com a série. Com um total de 26 episódios, que é curto, dá para maratonar num instante, e uma longa-metragem lançada em 2001, a história aborda temas como existencialismo, tédio, degradação ambiental e solidão, ao explorar questões não resolvidas do passado dos personagens. O trabalho foi consagrado com inúmeros prémios no campo da animação e da ficção científica e tem sido estabelecido como uma obra-prima pelo seu estilo, personagens, enredo e pela sua trilha sonora, composta por uma banda de jazz chamada Seat Belts, que foi formada exclusivamente para compor a trilha de Cowboy Bebop. Na minha opinião, Cowboy Bebop tem um dos mais finos exemplos de narrativa já criados pela variedade e pela ordem que a história nos contava. Sem contar que no dia 19 de novembro deste ano, a série vai ganhar uma adaptação live-action norte-americana para a Netflix, o que é bom para os fãs antigos e para futuros novos fãs. Mas mesmo assim, eu recomendo muito ver a obra animada de 1998, porque é um clássico e não há nada melhor que um bom clássico. Muito bem, sem dúvida, João. Rádio Boa Nova. Ficamos agora com as notícias do nosso mundo, com a Beatriz Vaz Pato. Há já muitos anos que somos alertados da velocidade assustadora a que as emissões de dióxido de carbono se estão, cada vez mais, a propagar por todo o planeta, deixando um impacto extremamente negativo e prejudicial em vários fatores, especialmente na fauna e na flora. Ouvimos as palestras dos líderes mundiais que reforçam o quão urgente é a solução para este enorme problema e observamos a criação dos mais diversos acordos globais com o objetivo de reduzir as emissões de CO2. A notícia mais recente que se enquadra neste tema é a adesão do Brasil na luta para atingir a neutralidade carbónica até 2050. Segundo dados avançados pelo New York Times, nos primeiros 7 meses da presidência de Bolsonaro, a Amazónia perdeu cerca de 1.330 km² por causa das políticas do seu governo a favor dos proprietários de terras e da exploração agrícola e mineira. O governo brasileiro, fortemente criticado pelas suas políticas ambientais, consideradas insuficientes por especialistas, garantiu que o Brasil será um país amigo na Cimeira do Clima, COP26, que está a realizar-se até 12 de novembro em Glasgow, na sequência da reunião do G20, realizada em Roma, em 28 de outubro. Anunciou que apresentará um robusto programa de crescimento verde. O país mudou a sua perspectiva sobre o clima e está a posicionar-se de forma mais flexível nas negociações que tentam evitar as piores consequências das alterações climáticas. Reduzir a desflorestação será fundamental para o Brasil, que também planeia anunciar um aumento no objetivo de reduzir as emissões poluentes para 43% até 2030, mas escusando-se a apontar um objetivo específico. Agora, será verdade esta mudança de pensamento e estratégia ambiental? Esperemos bem que sim, para o bem de nós todos e do planeta Terra. Creio ser importante destacar uma exigência feita por Jair Bolsonaro relativamente à reflorestação da floresta da Amazónia. O mesmo demandou que os parceiros do G20 financiassem a plantação de árvores e reflorestação da Amazónia. Embora eu não concorde com grande parte das intervenções públicas e políticas deste presidente, esta foi, sem dúvida, uma exceção a registar. A meu ver, os países deviam, de facto, contribuir para a reflorestação da Amazónia, financiando-a. Falar de emissões de CO2, transacionar as mesmas em milhões de dólares destinados à mudança para a sustentabilidade energética, funcionará sem a plantação de árvores? E se estivermos a começar a casa pelo telhado? É que se o planeta é de todos, e é um facto, todos devem contribuir, mas a contribuição mais simples e eficaz não a vemos. Da área florestal ardida no nosso concelho em 2017, de quantas árvores e apoios para a plantação das mesmas em larga escala tivemos notícia? Pelo mato e eucaliptos que vejo por aqui crescer, a conta é mais do que certa. Pois, eu concordo contigo. De facto, pela quantidade de eucaliptos, pelos milhões de eucaliptos que nos rodeiam e pela quantidade de mato que se vê por aí e com a ausência de floresta autóctone, eu concordo. Foi falado muito, mas foi feito muito pouco. Fica aqui este alerta a quem de direito. Rádio Boa Nova. Ficamos agora com uma sugestão de visita, não com a Mafalda Correia, que está doente, mas com a Maria Pedro. Senhor ouvinte, desta vez convido-o a visitar a 18ª Feira do Porco e do Enchido, nos dias 13 e 14 de novembro, a Laje Grande e o Terreiro do Santo, na localidade de Marus, no nosso concelho, vão ser palco de mais uma edição ao vivo da Feira do Porco e do Enchido, depois de 2 anos de doloroso interregno devido às restrições sanitárias impostas pela pandemia de Covid-19. Concebida para homenagear os comerciantes de carne de porco da freguesia de Marus, promover a excelência da sua arte de fazer o fumeiro, a Feira do Porco e do Enchido ultrapassou já esse primitivo desígnio, situando-se no patamar das mais originais e ricas mostras do mundo rural da região centro. O presidente da Junta de Freguesia, João Abreu, refere ainda que pela sua genuinidade, pureza cultural e paisagística, a Feira do Porco e do Enchido afirmou-se nestes anos de sucessos como o mais vernáculo e atrativo cartaz etnolúdico gastronómico da Beira Serra. O evento abre sábado, dia 13 de novembro, pelas 21 horas, com um espetáculo de música popular pelos arradaiolos, seguido de procissão de luminários que terminará na Laje Grande com coreografia de malabares de fogo e jogos pirotécnicos. No final realiza-se o tradicional magusto na Caruma. Domingo, dia 14 de novembro, a Feira do Porco e do Enchido abre com a Arruada de Bombos. Segue-se a leitura do edital Recrutamento para a Milícia, uma vez que o grupo Almanar vai recriar na Laje Grande, durante todo o dia, o cenário de resistência às invasões francesas, 1810-1821, que tiveram lugar nos campos agrícolas envolventes. Enquanto isso, as tasquinhas vão exibir, para a degustação dos interessados, os primores do património gastronómico local, como o inevitável arroz de soã, o porco no espeto com arroz de feijão, os torresmos à moda de Marus, feitos à fogueira em caçoeira de barro, a feijoada à moda de Nogueirinha. O visitante pode ir ao forno comunitário, onde pode apreciar a sair em quentinhas na hora uma bola de carne, de bacalhau ou de sardinha, ou levar para casa uma broa de milho. Dos campos em redor, agricultores vão trazer à Feira da Agricultura Familiar as nozes, as avelãs, os figos e as peras secas, as castanhas e as abóboras, mais a jurupiga, o azeite e os licores, e também galos, pitas e galinhas e os respectivos ovos, mais os coelhos e os bácaros e o que mais houver, que se juntarão às largas dezenas de artesãos da região e do país. Já sabe, senhor ouvinte, no próximo fim de semana, nos dias 13 e 14 de novembro, rumo até Marus e usufrua do que o mundo rural tem de melhor. Sem dúvida que isto é uma ótima sugestão para o próximo fim de semana. 100.2 Fique bem, fique com a Boa Nova. Ficamos agora com uma sugestão de leitura da Matilde Gouveia.